Olá, pessoal! Este é o curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. E Rimu Tozuka. Hoje vamos continuar aprendendo japonês e nos divertindo ao mesmo tempo. Esta é a lição 9 do nosso curso. E a expressão de hoje é... Nanji kara desu ka? A partir de que horas? A nossa protagonista, a Ana, é uma estudante da Tailândia que está no Japão. Hoje o professor Suzuki vai fazer um aviso durante a aula. Agora vamos ouvir o diálogo da lição 9. A expressão de hoje é... Nanji kara desu ka? A partir de que horas? Ashita kenkou shindan ga arimasu. Nanji kara desu ka? Gozen 9 kara 11 ji made desu. Koko ni 8 ji han ni atsumatte kudasai. Agora vamos estudar o diálogo. O professor Suzuki diz: Ashita kenkou shindan ga arimasu. Amanhã vai haver exame de saúde. Ashita significa amanhã. Kenkou shindan é uma expressão composta de duas palavras. Kenkou, saúde, e shindan, exame. Na é uma partícula que indica um sujeito na frase em japonês. Arimasu significa haver, existir. E depois disso, a Ana diz... Nanji kara desu ka? A partir de que horas? Essa é a nossa expressão de hoje. Nan significa qual ou que. E... Ji é hora. Juntando as duas palavras, temos... Nanji, que significa qual hora ou que horas. Kara é a partir de, e é uma partícula que indica o ponto de início de um período de tempo ou local. Des é uma palavra que encerra uma sentença de maneira polida. Ka é uma partícula que transforma uma sentença em pergunta. E o professor Suzuki responde: Gozen 9 kara 11 ji made desu. Das 9 às 11 horas da manhã. Gozen significa de manhã. Kuji significa 9 horas. Essa expressão consiste do número 9, ku, seguido de ji, hora, um contador para horas. Nós havíamos aprendido que 9 em japonês pode ser tanto kyu ou ku. Pode-se dizer kyuji? Não. Quando 9 é seguido de ji, é preciso dizer kuji. De maneira semelhante, para 4 horas se diz yoji e não yonji. A próxima palavra é kara, que significa a partir de. Como já vimos anteriormente, essa é uma partícula que indica um ponto de início. Juichiji significa 11 horas. Made é até. Essa é uma partícula que indica o ponto final de um período de tempo ou local. Des encerra uma sentença de maneira polida. 11 é juichi, composto de ju, que significa 10, e ichi, que é 1, não é? Muito bem. O professor Suzuki diz: Koko ni 8 han ni atsumatte kudasai. Por favor, se reúnam aqui às 8 horas e meia. Koko significa aqui. Ni é uma partícula que indica um lugar. Hachiji significa 8 horas. Han significa metade. Neste caso, significa meia hora, ou seja, 30 minutos. A partícula ni, depois de 8 e meia, indica um ponto específico no tempo. Ni tem várias funções, não? É mesmo. Agora, atsumatte está na forma T do verbo atsumarimasu, reunir-se, concentrar-se. Como vocês devem se lembrar, acrescentando-se kudasai, que significa por favor, temos atsumatte kudasai. Por favor, se reúnam ou se concentrem. Essa é uma maneira de fazer um pedido. Agora vamos para o nosso quadro Professora, pode explicar? Você tem alguma pergunta para a professora Akane Tokunaga hoje, Rimushi? Hoje nós vimos de novo a forma T dos verbos em japonês e aprendemos que atsumarimasu, que significa reunir-se, muda para atsumatte na forma T. Por que não se pode dizer 集まりて。 私が教えましょう。 E a professora diz: Na lição 8, aprendemos a forma básica para se transformar verbos da forma mas para a forma t, simplesmente trocando mas por t. Hoje vamos aprender outro tipo de transformação. Neste padrão, deve-se trocar não apenas mas também uma sílaba antes de mas. Caso a sílaba localizada antes de mas seja ri, troca-se ri e mas, ou seja, rimas, por t. Assim, reunir-se fica atsumatte. Essa regra também se aplica aos casos em que a sílaba anterior a mas é i ou ti. Nesses casos, também se troca i ou ti e mas por t. Caso a sílaba anterior a mas seja mi, ni ou bi, troca-se essa sílaba mais mas por nde. Por exemplo, yomimasu. Ler fica assim, yonde. Vamos memorizar isso através de uma música. Essa música ensina como se troca a forma mas dos verbos para a forma t, dependendo das sílabas anteriores a mas. Quando a sílaba é i, ti ou ri, troca-se essa sílaba mais mas por t. Caso a sílaba antes de mas seja mi, ni ou bi, troca-se essa sílaba mais mas por nde. Cante esta música e memorize as regras. Agora, caso a sílaba anterior a mas seja ki, troca-se essa sílaba mais mas por ite. Assim, kikimasu. Escutar fica desta maneira. Kite. Caso a sílaba antes de mas seja gi, troca-se essa sílaba mais mas por ide. Portanto, isogimasu. Apressar-se fica assim. Isoide. Ikimasu. I é a única exceção a essa regra. O verbo fica desta maneira. Itte. Vamos cantar a música para esta parte também. Kite, kite, itte. Kite, kite, itte. Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que apresentamos palavras do japonês que representam sons, ruídos e comportamentos. Giri giri. Esse é o som da chuva caindo? Não. Essa expressão é usada quando se usa o tempo ou recursos disponíveis até o limite para se cumprir uma tarefa. Você pode dizer que chegou a tempo giri giri, quando você chega bem em cima da hora. Existe outra expressão parecida. Sure, sure. Usamos essa expressão quando quase passamos do limite. Por exemplo, quando você quase reprova em um exame, você pode dizer: passei, mas foi. Sure, sure. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. Hoje me falaram que alguns números são considerados de azar no Japão. 4 é shi, a mesma pronúncia da palavra morte. 9 é ku, e a pronúncia dessa palavra também pode significar sofrimento. Por isso, alguns hotéis e hospitais evitam colocar os números 4 e 9 em seus quartos. Este é o fim da lição 9. A expressão de hoje foi... Nanji kara desu ka? A partir de que horas? No próximo episódio, a Ana vai fazer um exame de saúde. E nós vamos acompanhá-la. Não perca!